Obrigado pelo que fizeste a mim. Quantas vezes tu ficaste sem dormir, esperando até a hora de eu voltar. Mãe, na verdade não sei como agradecer. Pelo menos uma frase vou dizer: eu te amo, amo, amo pra valer. Mãe, não existe nesse mundo nada igual do que ter o seu carinho maternal. Eu me sinto uma criança em suas mãos. Deus te abençoe e te dê saúde, mas que seus dias nesse mundo tenham paz. Eu te amo, para mim tu és demais. Mãe, talvez eu nunca tenha me expressado desta forma, da forma que vou falar agora, uma frase que é a única que eu encontrei que encaixava bem nesta canção. Não precisava dizê-la, pois tu sabes que essa frase é verdadeira. E nesse seu dia eu quero que Deus cele essas palavras no meu coração para sempre. E no seu também, mãe. A frase é: eu te amo. Eu realmente te amo. Parabéns, mãe. Mãe, não existe neste mundo nada igual do que ter o seu carinho maternal. Eu me sinto uma criança em suas mãos. Deus, Deus te abençoe e te dê saúde, mas que seus dias nesse mundo tenham paz. Eu te amo, para mim tu és demais. Obrigado, mãe. Que seu dia seja abençoado. Não só o seu, mas de todas as mães do mundo. Parabéns, mamães. Parabéns, filhos.